Bom, também tive um sonho aqui há um ano e meio atrás, portanto a minha história tem precisamente desde essa altura. Há um ano e meio atrás tomei contacto com um conceito que podia resolver um problema gravíssimo da minha comunidade, que era o desemprego. Eu fui autarca até essa altura e todos nós sabemos que um jovem que acaba a sua formação, uma pessoa com 40 e muitos anos, 50 anos, que fique desempregada, muito dificilmente voltará a ter um emprego por conta de outrem. Portanto, a solução é o autoemprego. Todos nós sabemos que o custo social do desemprego é brutal. Nós temos prestações sociais que o Estado não pode suportar e também sabemos que para a autoestima da pessoa que está desempregada também é mau. Portanto, a solução disto tudo é o empreendedorismo. Nós temos que fazer pela vida para mudar esta situação de desemprego, que é mau para a pessoa, é mau para o Estado, é mau para a comunidade toda onde nós nos inserimos. E, portanto, temos que fazer pela vida. E nós aqui no Porto temos um caldo de cultura que propicia isso. Portanto, temos que ser empreendedores. E um empreendedor não tem que ser necessariamente um empresário, não tem que ter necessariamente um negócio. Pode ser um ativista, pode ser uma pessoa que se preocupe com causas sociais e mudar o mundo. E, portanto, isto para vos dizer que, para o conceito que eu quis trazer para Portugal, tem que se ter a ideia de querer mudar o mundo, ter uma ideia, mudar o mundo e ter uma atuação proativa para mudar a sua vida, a sua pessoal e a do mundo. Portanto, este projeto que eu tenho é um projeto para empreendedores sociais. E todos nós sabemos que quando temos essa ideia, ficamos um bocado a pensar como é que nós podemos concretizá-la. Precisamos de dinheiro, precisamos de um espaço para trabalhar, precisamos de clientes, precisamos de um conjunto de situações que é muito, muito difícil nós conseguirmos, um jovem conseguir isto. E acima de tudo pensamos logo no espaço, onde é que eu vou trabalhar? Pensamos em alugar escritórios, porque trabalhar em casa não traz clientes, não traz rede, não traz contactos, é uma chatice. O teletrabalho na Holanda foi muito desincentivado porque as pessoas quiseram voltar para as coisas. Portanto, tem que haver um espaço. E tem que ser barato, porque a pessoa não pode ter muitos custos fixos, porque está a iniciar o seu negócio. E, portanto, tem que ser vai-se alugar um escritório, no mínimo são 300 euros, e, portanto, isto não pode ser. Portanto, ou seja, tem que ser flexível a sua utilização. E o nosso conceito, o que nós pretendemos é alugar pacotes de horas de utilização e não espaços físicos. Ou seja, eu posso ter pouco trabalho e alugo um pacote e uso um espaço que me permite trabalhar lá 25 horas, 50 horas ou 100 horas. E depois esse espaço tem que ser inspirador. Em casa uma pessoa não se inspira para trabalhar, tem que ser um espaço que nos ajude a potenciar as nossas ideias. E, portanto, o que nós estamos a falar é de coworking. O que eu pretendo trazer para Portugal é um espaço de coworking, que potencie a partilha, que potencie contactos, que possibilite a um jovem ter um espaço barato, flexível e inspirador. E, portanto, nós estamos aqui a falar dos 4 P's que eu vos falava. Plataforma, pessoas, projetos e a partilha. Tudo isto é o coworking. Mas nós, aqui em Portugal, não queremos só isto, porque tudo isto não é o suficiente para que a ideia resulte num negócio bom. E, portanto, precisamos de apoios, de recursos técnicos. Os apoios são porque muitas vezes um empreendedor não sabe fazer um plano de negócios. Tem uma ideia fantástica, mas não sabe fazer um plano de negócios. E, portanto, é preciso ter consultadoria a montante que o ajude a estruturar a ideia e a pô-la em prática. Depois precisa de capital de semente. Precisa que os bancos o apoiem, porque a maior parte da visão normalmente dos bancos fogem como o diabo da cruz. Eu sou bancário. Fogem o diabo da cruz como destes projetos. E, portanto, ter parceiros no espaço que potenciem capital de semente. E depois a partilha é fundamental. Se eu tiver uma maçã e der ao Luís uma maçã e ele me der a dele, no fim desta troca, cada um de nós vai ter uma partilha, uma maçã. Mas se nós partilharmos uma ideia, no fim desta troca, eu fico com 2 ideias e o Luís fica com 2 ideias. Portanto, a partilha é fundamental e só nos enriquece. E, portanto, trabalhar em rede também é fundamental. O coworking proporciona o trabalho em rede, e também o facto de nós queremos um espaço que potencie uma rede social, um microsite, onde nós possamos estar todos em contacto, é fundamental. E se essa rede for mundial, se nós pudermos estar em contacto e ter um passaporte de uma rede social em que nos permite trabalhar em Londres, em Paris, em Nova Iorque, em São Paulo, em Bombaim, em toda a parte do mundo, isto é fantástico. E se podemos trabalhar num espaço destes inspiradores, em regime de coworking, em que possamos reunir, possamos trabalhar, possamos aprender, possamos socializar, e esses espaços, se existissem, seria fantástico. E, portanto, o nosso objetivo com este projeto é isto. é tornar as pessoas mais felizes, porque o desemprego provoca, portanto, uma baixa autoestima, e com este nosso projeto pretendemos que a pessoa tenha autoestima e seja mais feliz.